No final da tarde de sexta-feira, por volta de 17h30, policiais militares do Grupo Rocan, ronda ostensiva com o apoio de motociclistas do 14º BPM. Uma boa quantidade de drogas foi apreendida, segundo a avaliação dos próprios policiais. Eles receberam uma denúncia anônima de que na rua Raul Pompeia, no bairro Jardim Jupira, nas proximidades de um bar chamado Sadol, havia uma mulher comercializando cocaína. A denúncia foi checada e realizada a abordagem a uma indivídua conhecida pela alcunha de Romana, que já tem passagens pela polícia e responde a processo por tráfico de drogas. A descrição batia: shorts jeans, blusa azul de listras brancas. Foi então realizada a abordagem e encontrada a droga em uma bacia de cor verde acondicionada próximo a um monte de reciclados. Com a aproximação da equipe policial, a mulher com as mesmas características teria adentrado ao bar e saído rapidamente, sendo abordada pela equipe policial, identificada como Rosimeire Souza de Farias, de 28 anos. O apelido batia: Romana. Na revista pessoal, nada de legal foi encontrado com a garota, sendo que na bacia de cor verde foram encontradas 82 pequenas porções de cocaína, que totalizaram 47 gramas do entorpecente. Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada para a 6ª SDP juntamente com o entorpecente apreendido para apresentação ao delegado de plantão. Na ação policial, militares realizaram buscas e localizaram 57 tabletes de maconha enterrados nas proximidades, sendo que a droga pesada totalizou 67 quilos de maconha. Ninguém foi detido pela acusação de tráfico de drogas em virtude desta apreensão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.